pegarei novamente a sua mão e seguiremos com emoção pros verdes campos do lugar. Nesse instante que eu vivo a esperar, sempre a sonhar na minha grande solidão. E no sonho eu consigo transformar o frio piso do meu quarto nos verdes campos do lugar. E revivo os momentos de alegria com meu amor a passear nos verdes campos do lugar. Revivo os momentos de alegria com meu amor a passear nos verdes campos do meu lar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Aí, já estamos de volta com o nosso programaço Mundo Sertanejo. Hoje o programa recebe essa dupla que canta bonito, compõe muito bem. Eles estão, inclusive, durante toda essa semana no programa Leandro e Ricardo Fazendo a Festa. É só você acessar o site radioestudiobrasil.com.br e ir até o programa Leandro e Ricardo Fazendo a Festa e clicar em Ouça Aqui. Esse programa também eu tenho a honra de apresentar e é sucesso na nossa rede. Enzo e Rafael no Eita. Mundo Sertanejo! Tamo aí! Sejam bem-vindos, meus amigos! Obrigado! Tá tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora com você aqui, nesse programa maravilhoso ouvido no Brasil todo, hein? E cantando muito, compondo muito. Graças a Deus. Cantando e encantando por aí, né? Mentira, mentira. Dois meninos aqui é feio que você não tem nem ideia, rapaz. Ô Enzo. Eu? Você é natural de onde, meu amigo? Eu sou do Paraná, rapaz. Do Paraná. A nossa dupla é um encontro interessante, que eu sou paranaense. O Rafael é capixaba. E a gente veio se encontrar em Brasília para montar essa dupla, essa formação. Muito bem. A dupla está com 2 anos e meio de formação. E a gente está feliz com o trabalho, com a repercussão do CD que a gente gravou. E a forma que o pessoal está aceitando, as pessoas estão aceitando o trabalho de Enzo e Rafael. E como vocês estão vindo de estados diferentes, tiveram outras formações? Tivemos. Cada um teve uma dupla, né? Eu tive um outro parceiro, ele também teve outro parceiro. Rapaz, aliás, eu conheço o Rafael há muitos anos aqui em Brasília, já encontramos muitas vezes aí nos camarins, nos shows, né, Rafael? O interessante também do fato do Rafael ser capixaba e eu paranaense, que eu trago algumas coisas do sul. Até a gente brinca muitas vezes no palco, eu falo pra ele que eu quero cantar vaneira. Uh-huh. E bugia. Ele fala, rapaz, mas isso aqui não cabe aqui. Na região que a gente está. Então, ele tem alguns ritmos que é característico da região dele. Exato. E eu tenho a música característica do sul, né? Que eu cresci com música cantando em bailes. Lá a gente faz baile no sul, né? Barbaridade, 5 horas de... Ele olha pra mim muitas vezes no palco e fala, mas barbaridade, tia, o que que tu vai cantar pois agora? É. Daí nasce aquele gaúcho. Mas o importante dessa união de vocês que o entrosamento está muito bom e já nasceu o primeiro filho, né? Ou seja, já, o primeiro CD. Tem um menininho aí. Já está ouvindo outro aí. Essa música, Tocar o Terror, é a autoria de vocês? Essa música é do Nando Marques, com a Vinho Tinto de São Paulo. Na outra formação que eu tive, outra dupla, uma música bastante conhecida, que é do Nando também. Sim. Que o Michel acabou gravando, Tô com vontade de te encher de beijo. Beija na boca, mata meu desejo. Oh, sucesso! O Nando compõe muito e a gente tem felicidade de sempre ter um dedinho bom para escolher músicas. Ele adora mandar música pra gente, né? Manda muita coisa. Maravilha. E essa Tocar o Terror, que é a música de trabalho de Enzo e Rafael, a gente estava trabalhando ela, mas João Bosco e Vinícius passaram a trabalhar a música e agora o que, que a gente está fazendo? A gente está selecionando um repertório novo para fazer um novo trabalho. Muito bem. Vamos ouvir então, Enzo e Rafael cantam bonito, Tocar o Terror, aqui no Mundo Sertanejo. Vamos lá. te ama, mas depois tanto faz. Se só me quer assim, eu não te quero mais. Tá pensando que engana, dizendo vai rolar. Me assume de uma vez, ou não vai mais me amar. Já convidei toda a galera pra organizar. Vou agitar a maior festa pra comemorar. Já que eu tô solteiro, o bicho vai pegar. Eu vou tocar um terror, se não quiser me amar. Vou esquecer esse amor, eu vou me acabar. De balada em balada, até o dia clarear. Eu vou tocar um terror, é só pagar pra ver. Foi fácil te amar, vai ser mais fácil esquecer. Ou me leva mais a sério, ou você vai me perder. Mas depois tanto faz, se só me quer assim, eu não te quero mais. Tá pensando que engana, dizendo vai rolar. Que assume de uma vez, ou não vai mais me amar. Já convidei toda a galera pra organizar. Vou agitar a maior festa pra comemorar. Já que eu tô solteiro, o bicho vai pegar. Eu vou tocar um terror, se não quiser me amar. Vou esquecer esse amor, eu vou me acabar. De balada em balada, até o dia clarear. Eu vou tocar um terror, é só pagar pra ver. Foi fácil te amar, vai ser mais fácil esquecer. Ou me leva mais a sério, ou você vai me perder. Aí, muito bem, ouvimos aí com Enzo e Rafael Tocar o Terror. Que música bacana, hein? Boa pra dançar. Boa pra dançar. Toca o terror mesmo. Muito legal. Meus amigos, quais são aí os projetos, preparando o repertório para um novo CD? Conte para os nossos ouvintes. CD e DVD, então, né? A gente está buscando repertório. Até se tiver compositores aí que estejam ouvindo, manda música pra gente, tá? Entra aí no nosso site e manda moda que a gente está selecionando o repertório. Tô louco para gravar uma música do Rafael Silva, rapaz. Aí, Rafael Silva é cabra danado. Demais, viu? Canta muito, sou fã dele. Já falei para ele pessoalmente, sou fã daquele menino. Rafaelzinho, onde você tiver, aquele abraço, tá? Do Enzo e Rafael para você. Tá sempre com a gente aqui no Mundo Sertanejo, no Leandro e Ricardo. E ele falou que vai passar uma moda para nós, viu? Vamos gravar. Vamos gravar esse negócio dele lá. Muito bem, Rafael compõe muito bem. Compõe uns arrocha bom, rapaz. Demais, demais. A gente é fã do trabalho. Eu logo que cheguei em Brasília, não tinha formado dupla com o Rafael ainda. Eu tive a felicidade de cantar com o Rafael Silva em uma casa de show. É sucesso, casa cheia. Né? Demais, sempre. Demais. Era uma segunda-feira, rapaz. Ele era o único cantor que levava público na segunda-feira. Numa casa de show. Caçapa Bar. Era casa cheia sempre com o Rafael Silva, toda segunda. Incrível. Isso foi segunda. Durante quase 3 anos, né? Foi sucesso demais. Total. Parabéns, Rafael Silva. Ele está sempre com a gente aqui, com certeza. Durante ainda essa semana ele vai passar por aqui. Que coisa boa. Ele chega de surpresa, bate o pé na porta, entra e canta. Os ouvintes gostam. Você vai ter uma visita boa. Vai ter uma visita boa, então. Ô, meus amigos, essa música Brasília é Festa. Só pelo título já. É pra fazer barulho. Escuta um pedacinho. Canta um pedacinho dela aí. A gente vai ouvir no CD. Deixa a poeira cair. Brasília é festa, eu vou me divertir. Deixa a poeira baixar. Brasília nossa, eu vou beber, morar. Enzo e Rafael, Brasília é festa, vamos cantar. família é festa com Enzo e Rafael. Vamos balançar, parceiro. Saí à noite pra curtir uma fossa. Parei num bar, pedi, bebi, mas não caí. Meu Deus do céu, mas que noite louca. Tanta mulher e eu aqui marcando toca. Deixa a poeira cair. Brasília é festa, eu vou me divertir. Deixa a poeira baixar. Brasília é nossa, eu vou beber, morar. Deixa a poeira cair. Brasília é festa, eu vou me divertir. Deixa a poeira baixar. Brasília é nossa, eu vou beber, morar. Vamos com a gente. Saí à noite pra curtir uma fossa. Parei num bar, pedi, bebi, mas não caí. Meu Deus do céu, mas que noite louca. Tanta mulher e eu aqui marcando toca. Deixa a poeira cair. Brasília é festa, eu vou me divertir. Deixa a poeira baixar. Brasília é nossa, eu vou beber, morar. Deixa a poeira cair. Brasília é festa, eu vou me divertir. Deixa a poeira baixar. Brasília é nossa, eu vou beber, morar. Canta com a gente. Deixa a poeira cair. Brasília é festa, eu vou me divertir. Deixa a poeira baixar. Brasília é nossa, eu vou beber, morar. Brasília é nossa, eu vou beber, morar. Brasília é nossa, eu vou beber, morar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos do Brasil inteiro, os amigos que compõem as equipes das emissoras de rádios, que são nossas parceiras, exibindo o Mundo Sertanejo, né? Muito obrigado pela parceria de vocês. Um beijo para minha querida Maria Angélica, aí em Rio Doce, né, Minas Gerais, os amigos da Rádio Doce Terra, exibindo o Mundo Sertanejo, inclusive a Maria Angélica, que vai preparar aí com os contratantes de shows para levar o nosso show para a cidade aí, né? Diego Valadares, Leandro e Ricardo, Enzo e Rafael, vão fazer a festa por aí pelas Minas Gerais, viu? Um abraço para meu amigo Ricardo Teles, a Deusilena Teles, o Jaime Cacheta, a Kelly, todos os amigos da Vitória FM de Cocalzinho, em torno de Goiás, exibindo o nosso programa. O Mardônio Ribeiro, da Cauípe FM, todos da Cauípe FM, em Calcaia, no Ceará, também exibindo o Mundo Sertanejo. Minha querida Simone Maciel, em Taperoá, na Paraíba. Taperoá FM, nossa parceira aí, exibindo o nosso programaço Mundo Sertanejo. Enzo e Rafael, meus Eita. Amigos, dois caras danados, bom pra cantar, bom pra compor. Compor você não precisa mentir, não. É só Rafael, viu? Não, Rafael compõe aí. Vamos mostrar esse gogó mais ao vivo, vamos? Bora, vamos cantar. Vamos lá. Aquela. Ei, violão bonito. Quando a tarde cai, eu olho na janela, pessoas passando. Fico esperando e me vem na lembrança seu último beijo. Eu nunca mais tranquei a porta desde que saiu. Eu nunca mais deixei meus olhos pra dormir. Tudo fico triste sem você nesse vazio, eu choro. choro. Eu choro. A noite chega e traz a luz do seu olhar na lua. Alcanço as estrelas e volto a ser menino. Se for preciso, eu te espero mais 500 anos. Por toda a minha vida, você é meu destino. Dona, dona do meu destino. Assim vou vivendo, levando na raça, sigo meu destino. Olhos rasos d'água, com sede de amor, coração faminto. Na mesma janela que eu te vi partir e que eu fiquei chorando, caído de amor, em qualquer fim de tarde estarei te esperando. Caído de amor, em qualquer fim de tarde estarei te esperando. Dupla que canta bonito, Enzo e Rafael. Muito bom dueto de vocês, parabéns. Obrigado, que obrigado, técnica para cantar, né? Obrigado. Parabéns, meus amigos. Enquanto rapaz, vocês... esse é o parceiro que eu sempre quis arrumar a vida toda. Deus encaminhou isso daqui para mim. Mas olha, Deus faz as coisas certas no certa, momento certo, né? Essa união de vocês, ó, um vem lá do Paraná, outro de outro é capixaba lá do Espírito Santo. A gente já sentou se encontram sobre aqui. Essas... É, parabéns. Esses encontros aí. Que Deus abençoe vocês mais e mais. Isso, né? É verdade. Vamos cantar aqui enquanto vocês tomam água do CD, vamos tocar Samara. Bora. Essa regravação ficou bacana, né? Ficou. Nós somos a primeira dupla a gravar no estilo sertanejo, ela, sim, né? O pessoal conhecia muito ela no estilo de forró. É, e a gente teve a felicidade de fazer uma roupagem sertaneja nela. E ficou bem agradável. Ouça aí pra vocês. Com certeza, eu já ouvi, parabéns. Agora os nossos ouvintes vão ouvir. Bora! Samara, nas bastante vozes de Enzo e Rafael. Vamos lá! Ô Samara, por que você me trai? Rafael, vai saber. Coisa linda, gostosa, Samara. Deixa eu bater na sua cara e te chamar de safada. E fazer amor, e fazer amor, e fazer amor. Coisa linda, gostosa, Samara. Deixa eu bater na sua cara e te chamar de safada. E fazer amor, e fazer amor, e fazer amor. Coisinha dengosa, bonita e charmosa. A Samara trai, a Samara trai, você não quer mais. Um beijo ardente, olhar de serpente. A Samara trai, a Samara trai, você não quer mais. Ô Samara, ô Samara, por que você me trai? Por que você me trai? Ô Samara, ô Samara, por que você me trai? O que você me trai? Ô mulher bandida, vem! Já avisei, viu? Coisa linda, gostosa, Samara. Deixa eu bater na sua cara e te chamar de safada. E fazer amor, e fazer amor, e fazer amor. Coisa linda, gostosa, Samara. Deixa eu bater na sua cara e te chamar de safada. E fazer amor, e fazer amor, e fazer amor. Coisinha dengosa, bonita e charmosa. A Samara trai, a Samara trai, você não quer mais. Um beijo ardente, olhar de serpente. A Samara trai, a Samara trai, você não quer mais. Ô Samara, ô Samara, por porque você me trai, ô bandida. Tá aí, ouvimos com Enzo e Rafael, Samara. Muito boa essa gravação, parabéns, viu, meus amigos? Essa música é sucesso, né? A gente bate muito Algumas bandas gravaram em forró, vocês gravaram no sertanejo. Versões. Nós somos os primeiros, né? A versão sertaneja a gente foi os primeiros, mas daí já teve outras duplas que gravaram também. Sim. Outros grupos de forró, cantores solos também. Quando a música é boa, né? Não tem jeito. Pessoal, Samara, ô Samara, ô Samara, por que você me trai? Tem que descobrir por que ela trai, porque ela é tão safada assim. É mesmo, é. Rapaz, eu tive um trelelé um tempo que chamava Samara. Eita, né? Sério? Aí ela tava no meu show e o meu tecladista, quando eu vou tomar água, aí de vez em quando ele canta uma moda, né? O tecladista da banda. Ele cantou Samara. Aí depois ele me perguntou, vem cá, por que que ele cantou aquela música? Eu não te traio. Eu falei, mas não foi problema. Homenagem a você, uai. Claro, sim, ela tem que saber que não era, né? Muito bem, meus amigos. Contatos para shows, para os nossos contratantes, Brasil inteiro. Levar o show de vocês, que é um show bacana, um show alegre, dançante, também romântico, né? Ah, Uma produção legal. A gente mescla bastante, né? Vamos, os contatos para shows, redes sociais e telefone. Vamos lá, contato para show é o 61-8354-4646, tá? Falar com a Alessandra. Vou repetir, é 61-8354-4646, falar com a Alessandra. Em redes sociais você busca lá Enzo e Rafael, Rafael com PH. Tem Twitter, tem Facebook, tem Instagram, tem tudo que você imaginar da dupla aí pra vocês. Vocês estão bem inteirados aí nas redes sociais. Tem bastante. YouTube. Tem demais. Vídeos no YouTube. Tem, é só buscar Enzo e Rafael. Muito bem, meus amigos. Mais uma vez, o telefone 61-8354-4646. Falar com a Alessandra. Aí, a produtora da dupla, a Alessandra, vai atender vai cuidar de todos e fechar detalhes. O show com certeza. Bora, né? Vamos fazer festa nesse Brasil todo. Leva a gente pra lá, tá? Muito bem. Cidade. Meus amigos, olha, venham mais vezes. Obrigado, aqui no Diego. Nosso mundo sertanejo, viu? Não pedi nem pedir licença, não. Chega, abre a porta e canta para os nossos ouvintes, não viu? Não abre a porta, não. Vou dar um chute nela. Que Deus abençoe vocês. Amém. Você sucesso também. Sempre. E capricha no repertório do próximo CD, porque o segundo filho sempre é melhor do que o primeiro. Ah, pode deixar, a gente vai trazer para vocês. Em se tratando de CD, né? Porque filho, literalmente falando, são iguais, né? É verdade. Obrigado pelo convite que você fez para nós, para nossa dupla Enzo e Rafael. Gente, abraço para todos vocês que estão ouvindo aí esse programa maravilhoso, Diego. E a gente também, tá? Fica aquele abraço do Enzo para vocês. Muito bem. Um abraço do Rafael também, gente. Vamos combinar com o Adelson Moura também para entrevistar vocês no Ligação Nacional, o programa que ele apresenta, viu? Bora, vamos combinar assim. O Cleito Aguiar, o Mauro Sufares, vocês merecem todo o nosso apoio aqui da Central de Produção, radioestudiobrasil.com.br. Obrigado. Sucesso, meus amigos. Valeu, um abraço. E ficam cantando Parte do Meu Coração. É romântica, uma romântica, né? Vamos amar, vamos beijar na boca. Bora então. Cantam Enzo e Rafael, Parte do Meu Coração. Obrigado, meus amigos. Sucesso. Valeu. Vou ter que te falar, por favor tenta entender. Eu já tentei de todo jeito, mas não dá pra esconder. Tenta não chorar que dessa vez eu vou até o fim. Meu coração ultimamente tem sofrido demais. Te dei desculpas, me enganei, mas agora volta atrás. Vim te procurar porque sei que você também merece ser feliz. Parte do meu coração eu deixo com você. Pode guardar ou joga fora, só não vale esconder. Finge que eu nunca existi, não muda a situação. Hoje eu tô te deixando, mas posso me arrepender. Amanhã talvez seja eu quem procure você. Aí vai ser a sua vez de tomar a decisão. Decide se ainda cabe em seu peito outra parte do meu coração. Decide se ainda cabe em seu peito outra parte do meu coração. Chora, peito! É paixão recolhida aí, viu? Meu coração ultimamente tem sofrido demais. Te dei desculpas, me enganei, mas agora volta atrás.

dia 10 de agosto, foi muito bom o show em Sítio Novo, todo mundo cantou comigo, muito legal. Um abraço, o meu amigo Alan Piquiá, o João Piquiá, toda a família Piquiá aí de Sítio Novo, né, nosso prefeito João Piquiá, meu amigo o Carlos Alberto, né, que é locutor da Rádio Comunidade FM aí de Sítio Novo, me recebeu muito bem na rádio, batemos um papo, foi muito legal, cantamos. Um abraço meus amigos do Hotel Vasconcelos aí de Sítio Novo, né, onde fiquei hospedado com a minha equipe, fomos muito bem recebidos, meu amigo Edeci, a Carlene, todos da equipe, muito obrigado a vocês, viu? Um abraço. Quem canta bonito agora? Vou cantar Angústia, meu amigo Zé dos Passos, em São Francisco, Minas Gerais, a Rádio Beira Rio FM, exibindo o Mundo Sertanejo. A todos vocês, amigos de São Francisco, um abraço, viu? Canta Diego Valadares, Angústia, para os apaixonados. Quando a noite chega, vem o abandono. Deito em minha cama, mas não tenho sono. Acendo um cigarro, sento no sofá. Uma dose de uísque, começo a tomar. Vem a lembrança do teu sorriso no espelho do meu peito. Tento mandar embora esta saudade, mas não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. E assim, mais uma noite sem você, mais uma noite sem dormir. Lágrimas, angústia, desespero, sem ter cheiro, sem ter você aqui. Lágrimas, angústia, desespero, sem teu cheiro, sem ter você aqui. A lembrança do teu sorriso no espelho do meu peito. Tento mandar embora esta saudade, mas não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. E assim, mais uma noite sem você, mais uma noite sem dormir. Lágrimas, angústia, desespero, sem teu cheiro, sem ter você aqui. Lágrimas, angústia, desespero, sem teu cheiro, sem ter você aqui. Ô